meuscds.com. Queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz tudo por ela pra manter uma relação. Pois e nós em conversa? Tô decidido e nem à toa que eu me joguei no Mandela. Alô, Val! Eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no... Parado no bailão. Ela roubou. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Logo vai, pai. Hello, DCDs. Olha, eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Vou decidir de nem à toa que eu me joguei no modelo. Queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz tudo por ela pra manter uma relação. Tô decidido e nem à toa que eu me joguei no Mandela. Joguei no Mandela. Leandro Lima! Eu parado no... meuscds.com. Eu popozão no chão.